3732, cruza Taxiway Alpha, após via Kilo, cruza também o pátio 3, vai prosseguir portão 08 do pátio principal. 3732, cruza Alpha, ingressa Kilo, cruza o pátio 3, portão 08, no pátio 1. Meia final abaixado travado. 52.6 avistado, checado, continua agora a liberação, a base acabou de tocar a pista. Gente, aguardando, 52.6. 3-2-3, chefe do centro, Recife, 1-3-3-2-5, alterne 1-2-5, decimal 1. 1-3-3-2-5, obrigado. Vai prosseguir com... pro... norte? Ou... setor sul? Ah, o setor sul aqui, é, no litoral, que é até posteriormente, é só o aqui é com a Índia, táxi autorizado a partir do pátio 4 até a interseção, chame para ingresso decolagem. Não, senhor, a gente vai precisar realizar um corte novamente aqui no pátio táxi, tá ok, sente. Frequência livre então. Índia. 3-1-1, solo 06, libera direita, 121.9. 219. Colagem ingressando litoral, corredor axé, a subida. Vai acionar o transponder 0126, a frequência do controle 119 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 612. Liberado então acionamento do papapá mais grau papá. Ah, operação é a 10. O transponder com curva direita, linha dos pés de litoral sul. O transponder 0126 é o controle 119 decimal 8 e a torre 118 decimal 8. O papapá, Michael Bravo, papapá, Sente Michael Bravo, papá, está livre acionar e para decolagem o senhor vai chamar a torre 118, meia dúzia. Ajuste 1013, tenha um bom voo e bom dia. Bom trabalho, torre 118, meia dúzia, para decolagem. 6311, livrou. Bom dia, chamamento 3-1-1, próxima à esquerda agora, Kilo, pátio 3 e aguarde para ingressar, pátio principal. Sente, prossegue Kilo, pátio 3, aguardando para o pátio principal. Tango India Bravo, formação Índia, prosseguindo. India Bravo, Costa. Prosseguir qual setor? Setor Sul ou setor Norte? Tango India Bravo, afastado quantas milhas? Setor Sul, abaixando o máximo de milhas por local. Fala Salvador, muito bom dia, 7526, livrando a escuta. Web 5826, boa tarde, Taxi V Alpha, reporte antes daquilo para ingressar no pátio 3. Alpha antes daquilo para ingressar no pátio 3, Web 5827, semana. O Tami de Abravo não foi copiado, eu confirmei quantas milhas do setor sul? Solo Chiné 6225 para o pushback de treinamento. Azul 80,12, livre da colagem. Esse ano 904. 039. Autorizado ingresso decolagem pista 17, o vento é 90 com 14. Autorizado ingresso decolagem, bravo. Transponder 0131, frequência do controle 119.8.2186. Tá no Pátio 4, onde é Bravo, confessor da borda? Pátio 4, que é 204. 2186, acionamento de colagem, termo de Bravo, ajuste padrão 63, estamos bom voo, bom dia. 319, para ingresso. Chifrali Vital, a decolagem comprou a sua, ingresso no litoral, aguarde transferência. Estou com um Robson 44, decolando aqui da 17 também. Assim que decolar, vou te informar a posição do tráfego, para manter a separação visual. Azul 4039, decorado Azul no 0, 19-8, controle, tenha uma boa viagem. 19-8, obrigado, 4039. E da companhia, ok? Ok, então, podemos ingressar agora, então, via Juliette, mantendo através da ilha. Curva à direita, linha litoral, 19-8, até a volta. 19-8, graças senhor, até a volta. Romeu, Cabral. 360, direto Leda, vigilante, 47. Rafa Vitor Juliette, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 1 no 8, 6 dúzia, essa vez Juliette, grato, bem trabalho. Pois bem, ingressa pátio principal, portão 09. Pátio principal, portão 09, é 05826. Vai passar, bravo. Sou Salvador, está passando a Alta Vita Juliette na torre da rotatória do Jair Tancota. Jovem Pidivete autorizando o final pista 7, após estabilizado, checado de fato a contém Alfa Vitor Juliette. Autorizado o final Alfa Vitor Juliette, graças. Papá, Mike Bravo, papá. Decolado azul no 1, autorizado por seguir à direita via litoral. Chame cruzando aqui a final da pista 35, aguardando a trações de comunicações. É Matheus. Repassará livrado da 35. Nome é 311, observando a finalização do pushback do Fokker 100 da companhia, após prossegue via Índia, portão 01 com segurança, o Xenome é 311. Sete, após o 100, prossegue, portão 1, 6311. O Mike Bravo Papá livrou esse da 35, mantém linha do litoral 510 a GL. Até 5 milhas posteriormente o continente para as inspeções. Confirme a informação para dois? Livrei já o eixo da 35, mantém a linha do litoral 510 da GL. Papá, Mike Dallas, papá. Positivo, pode transferir agora com controle 1 no 9.8, até a volta, Mike Bravo, papá. 1 no 9.8, grato, bom trabalho. Controle Salvador, papá, Mike Bravo, papá. Oi, Salvador, é o Papa Romeu, Sanguinha Bravo. Sanguinha Bravo, táxi autorizado até interseção, chama ingresso da colagem. Temos um 0150 da CFA na curta final para pouso, ok? Pouso da aeronave para pouso, chamará no momento da interseção, Sanguinha Bravo. Guadil, se dá presente, tiver condições de decolar aí na vertical e sair paralelo ao eixo no 735, já está livre para prosseguir via corredor Axé e ingressar aí até o farol de Itapuã. Boa, Brasil, tá bom, com condições. não vamos decolar em um paralelo pelo setor de grão, sem querer a aeronave. Sobre o Sagajú, essas linhas azuis, 3 milhas afastadas, 3 fixos, assim espera do setor de grão longe. Essas linhas ficam no litoral, ou micro, papá? Não, negativo, no continente. Na hora, aqui quando der 5 milhas aqui do litoral, eu entro pra dentro do continente. Ela serve em toda a capital, entendeu? E aí a inspeção dessas linhas. Gente, eu quero só me sintonizar na localidade para ver se vai interferir no eixo de aproximação. Matheus, ela passa 3 milhas, eu passo do eixo da 1-0, entendeu? É, mudando de área, da área sul para a área norte, na área de Camaçari. Ciente também da área restrita de Camaçari. Gente, mantenha a escuta permanente do controle para o cruzamento do eixo. Sim, Matheus, mas a princípio agora é interceptar a linha. Na hora que eu abandonar o litoral aqui, eu faço essa posição. E ao interceptar a linha, afasta ainda lá para o centro da cidade, a princípio. Né? Posteriormente, que volta para fazer o cruzamento do eixo. Sim. Mantendo a sua escuta permanente, e o transponder está 0126. Como está me recebendo? 9-8. Você poderia confirmar para o papapá Mike Bravo papá o recebimento do transponder? Recebo o modo Alfa, o modo Charlie, acabei de perdê-lo. Ok, eu mantenho 510 AGL linha do litoral. Me confirme agora se recebe o modo Charlie. Momento, papapá, Mike Bravo, papá, abandona o litoral, prossegue para o continente para a interceptação do eixo da linha. Ciente, papá. Azul 4039, chame o centro Recife 13325, alterne 1251. 3325, 251, 4039, obrigado. Pode prosseguir com o backtrack, agora já está autorizado até o pátio 4, chama liberando a pista, seu solo foi o Zuno 6, Alfa Vito Juliette. Autorizado até o pátio 4. Vito 6, ajuste 1013, bom voo e bom dia, da 3304. Pátio Juliette Alfa, agilizando, ponto de espera 186, boa. Trip, observando a liberação retaguarda do Airbus da TAM. Coordenando com a equipe, após está livre iniciar, chame táxi, trip 5221. 5221, vai coordenar, obrigado. Chama para cá. E retorna, Índia Bravo. Aproximadamente 30 minutos de voo. 7. O papapapá Mike Bravo, papá abaixando para 310, agora já iniciando as inspeções. E a tendência é afastar da área de equipe Bravo, a princípio. Gente, Mike Bravo, papá. Papá. Patrone, bom dia, o Chanero 6225. Bom dia, Chanero 6225. Suba o 320, tá aí da bomba, vigilância. 320 na bomba. Em frequência livre, bom dia. Para o táxi Trip 5221, está com 53 a bordo, alterna Salvador com 2 horas e 50. Só confirma o POB? 53. Copiado 53, táxi Apache Juliette Alfa 1086 Torre, ajuste 1013. Tem um bom voo, bom dia. Trip 5221. 5221. Tá 3304, ponto espera pronto. 3304, bom dia, autorizada a linha de classe pistão 0, 100 graus, 104 nota. Gente, bom dia, está autorizada a linha aí de cola da 10, 3304. É 312, identifique e desça, nível 050, chegada Mário. Descendo ao 050, informa que perdeu contato com o centro. Salvador é o Gol, Golf, a Golf. Gol, Golf, Oscar, Golf, prossiga. Golf, Oscar, Golf, solicitando reboque do pátio 3 para a ponte número 6 do pátio 1. Ok, iniciei o reboque e chame para ingresso no pátio principal. Ok. É, iniciando o reboque e na saída do pátio 3, chamar para continuar isso? Afirmo, afirmativo. Chame na saída do pátio 3 para continuar o reboque até o gate 612. Positivo. Gente. 3304, decolada às 25, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. É. 63 no 2, após ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado LS. Após ITAP, 2 mil, está autorizado LS. Controle está 3304, bom dia, cruza 2 mil, bom. Gole ou fita, desculpa. 3304, contato radar, está sob vigilância, suba 360. É, 3304. Upper Whisky 50 até Usaba, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev intercepte a Upper Whisky 50, o controle 19 decimal 8 e o transponder é o 5541. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50, decola pistão no zero com curva direita, saída da El, direto Lida, após Bidev. O controle 798 e o transponder 5541 para o objeto 5811. Está correto, é o objeto 5811, chame pronto para puxar e acionar no portão 9. Chamaré quando pronto para o acionamento, portão 9, objeto 5811, obrigado. Nada. Salvador, 3602, informação. 3602, identifique, desça 050, chegada Mari. Identificado, desça 050, chegada Mari. Trip 5221. Trip 5221, suba ao 200, saída Gole, vigilância. 200, Gole ou Trip 5221? Controle está 3304, desvia à esquerda da roda devido a informações. Autorizado, desvio 3304. Autorizado, 3304. Pós-desvios, autoriza a posição Eval? Afirmativo, pro de Eval. Autorizado ETAP 3602. Direto ETAP 3602. O papapá mais que bravo, o papá já livrou o seu ETAP 10. Mandei a 307 para 7 para o setor industrial. Ciente, Mike, bravo, papá. Papá, mantendo a sua escuta permanente. Salvador, 6225? 6225, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Recife 12545, 2085, boa. Trolley, o Trip 5221, solicita manter para a proa 245 a fim de evitar formações. Foram 10 milhas. Ciente do desvio 5221. Obrigado. China 63 e 9. Bom dia, tá pronto pra cópia, Guarulhos? Pronto. Cliente tá autorizado, Guarulhos, 360 nível, via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, subida da EL, depois da EL Leda, depois Leda DCT Bidev, em Bidev intercept o eixo da aerovia, 198 controle, 5545 no transponder. Autorizado 360, pista 10, procura 50, curva direita, da EL, Leda, direto de 10, 19, 5545. Correto, chame pronto no portão 3. Chamarei. Estabilizando, China 63, 1 ou 2? China 3, 1 ou 2, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Obrigado. Tango, Índia Bravo, prossiga. Bom dia, está autorizado Congonhas, o nível 36120, decola da 10, curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge intercept a Alpha Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após Trive DCT Pirassununga. O controle 19.8 e o transponder acione 5547. T3733 autorizado São Paulo, nível 360. Decola pista 10 com primeira curva à direita, perfil saída Dael Leda, Leda Bridge, Campo Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. Controle 119.8, transponder 5547, portão 08. Correto, tá 3733, chame pronto no 08. Tomará pronto, 08, tá 3733. Golf Oscar Golf, tá autorizado. Ingresso no pátio principal pro gate meia dúzia. Ok, ciente, iniciando, continuando o reboque, pátio 3 até o gate 6, pátio 1. 0 no 4, voe pro Diduna, reboque estabilizado.